E no princípio era o Verbo, e do Verbo tudo se cria. Segundo a profecia, quem nasceu primeiro foi a poesia, ainda fora de compasso. O ritmo veio depois, ordenando a dança entre tempo e espaço. Não se sabe em que exato momento ritmo e poesia se entrelaçaram no tempo, mas se sabe que a vida é fruto desse casamento. O ritmo é movimento. A poesia é sentimento. Ritmo é forma, poesia é conteúdo. Isso os diferencia, pois poesia sem forma não tem ritmo, e ritmo sem conteúdo não é poesia. Um é matemática, o outro é gramática. Ora acelera, ora pede calma. O ritmo conduz o corpo, a poesia traduz a alma. É empírico e é espírito. Os dois adentram pelos ouvidos e me deixam dividido. O ritmo embriaga os sentidos, a poesia me traz sentido. É o ruído que faz o corpo vibrar e o silêncio necessário para que ele possa respirar. Como os fluxos marítimos, que são guiados por ritmos, as ondas declamam poemas para o vento. As rochas são pontos e vírgulas que acentuam e repousam o andamento. O vento assobia a melodia, e quando a poesia encontra o movimento da batida, é aí que nasce a vida. Como o coração que bate lá no íntimo, mesclando sentimento e ritmo, ditando nossa cadência, compondo assim a inigualável música da existência. Por isso que cada momento é um encontro inédito que a gente presencia, entre o ritmo da vida, a procura da poesia.